coração falar pela razão. Bem, nunca deixou a emoção tomar a decisão. Quase sempre isso não é bom. Deixa brilhar a luz.